base de tudo existe alguém especial. Alguém que tem todo o poder, é invisível, mas real. Acima de nós e de tudo existe alguém especial. Alguém que tem todo o poder, é invisível, mas real. Poder para criar, curar, fazer o sol raiar, encher o céu de estrelas e o deserto inundar. Poder para criar, curar, fazer o sol raiar, encher o céu de estrelas e o deserto inundar. Dom do ouro e da prata, de todas as riquezas, Senhor dos céus e da terra, de toda a beleza que há. As riquezas, Senhor dos céus e da terra, de toda a beleza que há. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Do ouro e da prata, as riquezas, Senhor dos céus e da terra, de toda a beleza que há. Todo ouro e da prata, de todas as riquezas, Senhor dos céus e da terra, de toda a beleza que há. Seu nome.